然后是谁？ Thank you.

的单位是人。 And I pray for my very same soul to stay on the work of this moment. Thank you. 32, após o passo, deixa para 2 mensais, a gente não gera uma linha. Em 2032, autorizado em alerta 3, da pista não gera reporte estabilizado. Chamar o controle 208? Acima, vamos. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem, cidade de Conde para o nível de voo 1970. Via Conde 170, 2796. Tá, Romeu, Victor Hotel Delta. Como que eu posso falar sobre o voo? 208, bom dia. Informador Bono 095, decolou. Passando 1000 para o 360. Bono 095, contato radar no decolagem, ferroviário do Bono para o nível 360. A por 1360, Bono 095. Papa Romeu, Alfa, mais um, que é autorizado direto do ano aqui. O Romeu Pai já passou o zero líder. Romeu, Alfa, mais um, que está no final de pouso. decimal 0, terminando 28, decimal 8. Não, 01, ligou o eixo da formação da 1-0. Tem esquadrão 01, não é posição controlada. Vento é 1-3-0 graus, 1-9, posição 0 no meio. Pouso a critério, não pode ser. Pouso a critério, ajuste no 0 no meio, encontrará no solo controlado, guardião 01. Controle azul 2715, bom dia, passa 1.000 pés. Azul 2715, contato radar na decolagem, 3.000, São Bruno, para o nível de voo 320. São Bruno, 320. Bruno, 1.000, você via para 2.000 pés, que vai dar 1.000. 7-9-6, tendo estado terminado 2 minutos para a posição. Onde? Chame controlar a casa 1-7-1-2-0-4. Thank you. Estamos remandando. Vamos direto a Asa, autorizado para o nível de voo 100. Então,